passarela 2222, após a aeronave, ali, mantém pressão zero. Livre decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 12 nós. Decolador 20, controle 119, decimal 8, bom voo. 19,8 graus, bom dia. Controle Salvador, passarela 2228. Passarela 2228, contato para a decolagem, do banheiro de voo. Não precisa sair da água. Perfil água para o 802228. 3500, chame 12545, alterno 2685. Alternativa 126, decimal 85. Navarro, 6212. Canal 6212, livre pouso, pistão 90, vento 190 graus, 129. Autorizado pouso, pistão 90, 6212. Olha, assim que possível, coordenar a proa de Vitória da Conquista para o passageiro 2228. Coordenada, aguarde 2228. Fui direto pra Bog, gol 972. Estado mudado, né? Azul 6908, esse é o nível de voo 190. São 3152, boa noite. Continua a aproximação, aguardando que está livre. O existe no 020. Aguardando, está livre, 320. 900, desça 2000 pés, livre EDS, reporte no posto localizado. Taxena, me escuta via Alfa Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Gente, Alfa Quilo, pátio 3, 152, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 139. Embaixado, travado, autorizado, pouso, 3152, pistão no zero. pelo 52 e o solo 28, libera via Fox na passagem aeronave da Avianca, pode prossegue via Alfa e reportando seu taxi 6 Juliette para ingresso. Libera via Fox na passagem Avianca, depois segue Alfa e chama a passagem da passagem da Força, mandou. Força, né? Que mandou o petor? Isso, força, né? Da passagem, portanto. Bem, você tá 3152, prossegue então Fox Alfa Juliette, portão 62. Fox Alfa Juliette, portão 62, já tá no Brasil, na cintura. Ciente, Rio 9810. Pistão 90, vento 190 graus, 13 nós. Channel 6258, descend to flight level 190. Cleared, Mari arrival. Channel 6258, 190, 190. Azul 6908, controle de Salvador, 119.8. Azul 6908, acende a identificação, deixa para o número 050, chegada a Mari, PNH 1020. 6252, posição prevista junto à FR, remota meia dúzia, parte 3. Obrigado, remota meia dúzia. Trip 4900, no solo 33, libera via Fox, taxiana me escuta via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. O Oceana 6292 já avistou o balizador? Ainda não. Vou checar com a espera, só um instante. Ok, agora tá. Senta. Quilo, ingresso no pátio 3, pátio de cargas, a posição prevista no pátio 3 seria remota 04. Porém, fique atento ao sinalizador no local. Fazendo 2222, chama agora centro Recife, 1268, correção. 1288, alterna 260. Centro Recife, ação de identificação, suba para nível de voo 180. Entra. 1882, informe chamada de pouso. Azul 4244, a forma chamada de pouso. Copiado 0408. Channel 6258, stand by. Rio 5972, chame Brasília, frequência 124, decimal 25, alterno 26, decimal 55. 96258, maintain heading Paboc position. Boa noite, no 4, reautorizar a descida para nível de voo 080. Boa noite, no 4, autorizado voar direto para a Serra 011. Do 4062, desça para nível de voo 150, autorizado chegada, Mari. 6258, we clear descend for level 150. Azul 6908, desça para 2000 pés, Kenezão no 020, autorizado a final da DSF3, reporte final estabilizado. Mundo 972, desça para 4000 pés, Kenezão no 020. Channel 6258, contact Salvador Approach, 119.8. Opção 6569, chame Brasília, frequência 124.25, ou término 26.55. 8, 4, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. autorizado ingresso, decolagem pistão 90, vento 180 graus, 129. Para 2 mil pés, autorizado final de alerta, reporte mais de 5 graus. 50, corrigindo, mantém nível de voo 370. Azul 6908, sete aproximação, chamei 2, 42, chame Recife, frequência 126, decimal 7, alterne no 24, decimal 55. Caso 6908, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 020. Channel 1141, this is Santa Skunk Island, maintain for level 360. Azul 6908, check 30, os autorizados estão no zero, vento 1, corrigindo, vento 180 graus, 129, do Azul 6908. Ei, bem-vindo, bateu o trampo, Azul 6908. Argentina 1161, radio check. Bom, no 868, decolado 246, controle 199, decimal 8, bom gol. 198, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, 1868, decola, Fuca, Jamo, na sua escuta. Bom, no 868, contato com a decolagem, vou fazer 230, sair da Fuca. 230, Fuca, 1868. China 1141, switch frequency to 125.1. Azul 4062, chame controle Salvador, 119.8. Após a passagem da mesma, autorizada a minha área manter agilizando manobras. Oito, meia, oito. Domestic 258, pode levar 3,000 feet, acima de 1,000 feet. Argentina 1141, haven't you got contact frequency 125.1? What are you trying to go on this way? Roger, Argentina 1141, maintain this frequency until position Demon Delta Echo Mike Oscar November. After Demon, try to contact again 125.1. Okay. 150, autorizado a chegada, Mari. Oscar Romeo Golf, chame Recife, frequência 126, decimal 7, alterno 24, decimal 55. Livre decolagem, pistão 0, vento 1, 80 graus, 149. Boa noite, reporte grau 07 false, Cock Island, maintain flight level 370, inform cruise Mach number and cell phone code. Papa, Quebec Golf, Mike, point 81, copy, reporte grau 074. Inform the Chelsea Center if you are able to climb to flight level 390, now or until position Ofito. Alerta, final, report of final, 7, 4, 5, 6. Alerta, final, report of final, 7, 4, 5, 6. Alerta, final, report of final, 7, 4, 5, 6. Alerta, final, report of final, 7, 4, 5, 6. Alerta, final, report of final, 7, 4, 5, 6. Alerta, final, report. Salvador, agora. Boa noite. Gol 170, decolagem a 1500 pés. Gol 170, vou decolar na decolagem, sai da Puca, sua família 370. 370 na Puca, gol 170. Tá, 3094, Recife. Tá, 3094, chame centro em 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. A 352, chame Recife em 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Chame Recife em 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Decimal 95. Azul 4062, desça para 2, meu pés, o QNH 1200, utilizado a final do RS, foi uma forte sinal, beleza. Chame Recife, ano 25, decimal 45, ao término 26, decimal 85, Gol 982. Afirmo. Ocean 6258, check land gear, clearance land 1310, wind 180 degrees, 10 knots. Command 1098, decolado ao 54, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Ocean 6258, is landing in down and locked. Yes, terminated, down and locked. Roger, Ocean 6258. Zero, pega 370 na boca, gol 098. Ground at 57, backcasing via taxi Foxtrot, taxi via Alpha, Juliet, gate number 5. Alpha, desça para 3 mil pés, o QNH 1020, Prod Duna. Chamando para descida, passarela 2228. Passarela 2228, autorizou a descida para nível de voo 090, baixa critério, sendo desconhecido, vai parte dos 7 milhas de conquista em contato do lateral com a rádio. 0062, corre agora 7295. Azul 4062, continua a aproximação, reporta quando embate travado, ajuste no 020. Chame 125 decimal 45. Argentina 1161, contact 124 decimal 25. Now 1161, contact 124 decimal 25. 3. Voo 172, desça para 2, dos pés, autorizado sinal TLS, continuar estabilizado. 4, senhor, mantendo o voo 370. Azul 4062, no solo 03, libera via Fox, taxina, me escuta via Alfa Juliette, portão 01. Race 9912, squall cadence, maintain flight level 390. Azul 5094, senhor, identificação, mantenha nível de voo 350, Azul 5094. Golo 474, senhor, identificação, mantenha nível de voo 390. Argentina 1141, how do you read me? Argentina 1141, report Calvo position, backup Brasilia Center 124.25. Argentina 1141, that frequency on Calvo position, Charlie Alpha Lima Victor Oscar. Zona 70, senhora de identificação, chame para a descida, aguarde chegada, Mari. Dois aciona de identificação, me submantém nível de voo 370. Bom, 6656, aciona de identificação, mantém nível de voo 390. Da 3644, acione de identificação, mantenha nível de voo 350. Da 3644, afirmo, acione de identificação, mantenha nível de voo 350. Da 3644. Avilock 761, contact point 26.7. Pouso no zero, vento 1, 80 graus, 954, condições de subir ao nível de voo 3. Considere o gol 94, o gol no 474. Condições de nível de voo 410. Gol no 474, suba e mantenha nível de voo 410. Quatro, vai direto a Aracaju. Afirmo, agora 474, vai direto a Aracaju. Alfa 172, solo Alfa 13, táxi via Alfa, mantenha a sua Juliette. 4 nós. Via Juliette, gate 04. 1172, na escuta? Via Juliette, gate 04.